Autorizado, Recife, via rota do plano, Éster Luiz, Corto, nível 330, autorizado. Saída Apuca, Caju, 0, após decolagem curva esquerda, transponder 533, controle 1208, TAN 3890. TAN 3890, cotejamento correto, reporte ponto para puxa e acionamento. Vai reportar para o puxa e acionamento 3290. Alves, Cristo Voar, Ilha Serra. Mantenha a duna, 3859. Tem duna. VIP 5594 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para táxi. Okay. 3890, confirme se está ciente da informação do NOTAM. Afirmativo, estou ciente, 3890. Obrigada, estou 3890. Decolada 03, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, bom dia, vou 18 a 0. Controle Salvador, bom dia, vou 897, cruzando 1600 na saída da EL. Vou 897, contato radar 360, saída da EL, após 2000, Valeda. Após 2000, Valeda, vou 90897. O 9030 autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama a torre, a frequência 118.95, QNH 1099. Autorizado aqui via Índia, ponto de espera 218.95, a frequência 109, 19030. TAN 3153, redução 2109. 3859, estabilizou. Completa final, torre 118.95, bom pouso. 118.95, bom dia, 59. .3153, após pelô 2000, ajuste 1019, está livre LS, aposto estabilizado. Pode pelô 2000, ajuste estabilizado, 1019, está livre LS. Mike, Juliette Romeu, repórter iniciando sobrevoo, 500 pés. Bye. .3159, bom dia, visual com campo? Visual. Pista 10, vento 140 graus, 129, pouso autorizado, tá 3859, sem chuva, pista tá seca. Autorizado, tá 3859, pouso. Autorizado táxi até o ponto de espera via Patiuno, Índia, no ponto de espera chama a torre na frequência 118.95, QNH 1099. Tati, observe o pouso Airbus da TAM, após ele manter o gol 9037. Certo, após ela lá da TAM, ali mantém 90, o gol 9037. PAN 3153, completa final, torre 6895. 514, bom dia, mantém um ponto esperto. O 9030, 150 graus, 612,9, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem 1-0, bom 9030. TAM 3859, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, TAM 3859. 019. Aguardando. Checa o trem, vem a turno 4 graus, 209, pouso autorizado. Pouso autorizado, da 3, 1, 3, 2, 1, 2, 0, 3, 0, declarado 1, 0, controle 2, 0, 8. 2, 0, 8, obrigado, bom dia, bom 9, 0, 3, 0. Salvador, bom dia, 9, 5, 9, 0, 3, 0, aí vem a puta Aracaju, 4, 5, 0. Gol 9030, contato radar, 410, saída Puka. Puka 5-4, aliás, manter Y0. 3890 para o pushback e acionamento. Tá, 3890 autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para táxi. Vai reportar pronto para táxi, 3890. Tá, 3153, no solo, 13, direito, 29. 319, ok. Tá, 3153, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, poderia confirmar se realmente vai haver interdição da pista? Confirme, por favor. Tem informação do NOTAM, da interdição da pista, poderia confirmar se realmente vai haver interdição? Tá, 3153, confirmamos o NOTAM. Ah, você pode repetir a informação, por favor? Tá, 3153, iremos cumprir o NOTAM. Trip 5 no quadro, controle 1208, 5 no quadro, bom dia. Olho Salvador, bom dia, Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar, 190, sai da PUCA. Ascensão 90, PUCA, 55 no 4. Solo Salvador, 3890 para o táxi 164 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 5 de autonomia. Então, 3890, autorizado táxi até o ponto de espera via Fationo, Índia, no ponto de espera chama Torre, na frequência 118.95, QNH1099. Autorizado via Fatio, Uno Índia, 895.0 da 10, ajuste no 019, 3890. Voo Voo 9030, Recife, 2085, alternado no 2545. Prossiga. Tá livrando a liberdade e vai com o projeto agora. Sente. Bom dia, 3890, está no ponto de espera, pronto, 1-0. 3890, bom dia, linhagem decolar autorizada, 140 graus, com 8 nós. Autorizada, linhagem decolar, 3290. Delta, bom dia. Confirmando, Manati. Autorizado, Manati. O nome PES, decolagem no 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 0125, Mike Eco Delta. suplemento correto, poderia confirmar o PLB? Uma dúzia? Gente, uma dúzia a bordo para acionamento táxi de decolagem, chama a torre agora 118 decimal 95, o ajuste 10 no 9, tem um bom voo, Mike Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, 3890 da TAM, UCA. TAM 3890, contato radar, 330, sai da PUCA. 330, PUCA 3890. Tipo 5514, chama Recife, 2685, alternado 12545. Tipo 2685, 2545, alternado 5514, bom dia. 5 Delta, bom dia, já acionado? Autorizado acionamento, chama pronto para táxi, Mike Eco Delta. Recife 125, alternado 125-45. 2585 e confirma a secundária? 125-45. 2545, grato.